de Piranhas, Estadão de Goiás, ouvintes da Satélite FM. Um abraço, Jota Oliveira, Nelson Nunes, Ronaldo, todos da equipe da Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás. Vamos até Abadiânia, em Abadiânia, Estadão de Goiás, nós temos a Rádio Capivari FM. Um abraço, Oliel, Anitta Oliveira, Bideca, João Camargo, todos da equipe. E claro, audiência fantástica em Abadiânia, toda a região, Mundo Sertanejo, todos os dias, às 11 horas da manhã, pela Capivari FM. Muito obrigado, viu? Um abraço aqui à minha querida Yolanda e o João de Quindão, aí em São Francisco, Minas Gerais, na comunidade quilombola, quilombola de Bom Jardim da Prata. Também o seu Anjo, o Zé Peixe, o Cido, o Adelson, né? E o Adilson e a dona Lúcia. Muito obrigado a todos vocês aí da comunidade quilombola de Bom Jardim da Prata, município de São Francisco, Estadão de Minas Gerais, ouvintes da Rádio Beira Rio FM. Rick Renner cantam, ai que gostoso. Ai que gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Canta, neném. Ai que gostoso, ai que gostoso, é bola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê, que eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no doce mel da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, é bola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais. Faz neném, faz gostoso, faz. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê, eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no doce mel da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, é bola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, é bola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Daqui a pouquinho vamos bater um papo bacana com essa dupla que canta bonito, meus amigos Rony e Ricardo, daqui a pouquinho no Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, música no seu rádio. Quadro ao som da viola de hoje traz Rafael Silva, nosso querido amigo Rafael Silva, cantando bonito com a minha participação, hein? Diego Valadares e Rafael Silva cantam juntos Passe Livre no quadro ao som da viola. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia, me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. É paixão que não acaba mais, meu amigo. Quero convidar pra cantar essa linda canção comigo meu grande amigo e irmão Diego Valadares. Chega mais. Já cheguei, meu amigo, meu irmão Rafael Silva. Obrigado pelo convite e vamos nós. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Odinei Rodrigues, Vila Nova dos Martírios, no Estadão do Maranhão. Rádio Líder FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, viu? Meu amigo Paulo Artagma, também de Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão. Vamos até a Sailândia, Marconi FM exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, ouvintes. Muito obrigado, viu? Vamos até Porto Franco também, no Estadão do Maranhão, Rádio São Francisco FM. Um abraço, Valdir, o André Chaves, a todos vocês da equipe. Muito obrigado, viu? A minha querida Marília, mãe da minha querida Catarina, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, são ouvintes da Rádio Local FM, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê! Audiência fantástica aí, viu? Minha querida Camila Oliveira, o Mário, o Márcio Machado, muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? Amanda Fernanda Iberilo, Minas Gerais, o Jalisson Zender, locutor da Rádio Santa Rosa FM, em Santa Rosa de Lima, Santa Catarina, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos agora receber essa dupla que canta bonito, Rony e Ricardo, de Brasília pro Brasil inteiro. Aê! Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Diego Valadares, que alegria pra gente poder estar pela primeira vez aqui no seu programa. Pois é, né? Mundo Sertanejo, bom demais estar com você. E aí, Diego, 100%, como é que tá as coisas? Graças a Deus, maravilha. Agora melhor, recebendo vocês aqui no Mundo Sertanejo. Estou há 3 anos aqui apresentando o Mundo Sertanejo, graças a Deus, sucesso Brasil inteiro, para milhões de ouvintes, e ainda não havia recebido os meus amigos Rony e Ricardo. Mas chegamos, estamos chegando. Chegaram. Porque, graças a Deus, trabalham muito, né? Graças a Deus. Na correria aí. Muito bem. Uma pergunta, assim, bem curiosa e bacana. Vocês são irmãos? Nós somos trigêmeos, na verdade. E com um agravante. São irmãos com um agravante. Isso. São trigêmeos. Trigêmeos. Vocês dois mais... É nossa irmã. Uma mulher. Rosimeira. São trigêmeos. Olha que bênção, né? É verdade. Caso raro. Assim, no nosso caso é natural, né? Então é raríssimo. Né? É verdade. É uma bênção de Deus. Exatamente. Né? Como é o nome do papai e da mamãe? O pai é Valdomiro e a mãe é Lourdes. Aliás, o seu Valdomiro toca sanfona na banda de vocês, isso, né? Isso, isso. Muito, por sinal, muito bom sanfoneiro. Né? É verdade. O pai que é o responsável por tudo, né? Ele que nos incentivou e nos ensinou, né? Desde o início da carreira. Maravilha. E são só os três irmãos ou tem mais? Nós somos em seis. Era três, era para ser o quarto. Aí vieram mais três, dobrou, né? A família numa atacada só. Olha só, mas Deus é maravilhoso. É verdade. E estão aí, né, vocês dois irmãos, gêmeos, cantando juntos, abrilhantando o nosso público sertanejo, abrilhantando os palcos, né, e levando alegria para o nosso público sertanejo de Brasília e para o Brasil inteiro, né? Graças a Deus, a gente tem trabalhado muito, Diego, tem só agradecer a Deus mesmo. Lançamos agora o sexto CD, que daqui a pouco eu vou mostrar as músicas aí. Com certeza. Estou viajando bastante, e graças a Deus, onde a gente tem ido uma vez, tem voltado, e o povo tem gostado isso mesmo. Isso é que é importante. Graças a Deus. Um show bonito vende outro show, né? Eu sou muito fã de vocês, mas ao longo do programa a gente vai falar mais sobre isso. Essa música tá bagunçando. É mais dançante, é do CD de vocês. É um vaneirão aí pro povo, quem quiser arrastar a cadeira aí, pega o compadre, a comadre, vamos dançar porque vale a pena. Vamos ouvir então. Cantam no Mundo Sertanejo, Rony Ricardo, Tá Bagunçando. Tá bagunçando, usando, abusando do meu coração. Deu um medo danado quando ela se foi. Fiquei mais apaixonado quando ela se foi. Tava na cara que eu te amava e nem percebia. Tinha você do meu lado todo dia. Queria sim, mas não dei valor. Tudo teve fim. Eu não cuidei do nosso amor. Tá bagunçando, usando, abusando do meu coração. Deu um medo danado quando ela se foi. Fiquei mais apaixonado quando ela se foi. Tá bagunçando, usando, abusando do meu coração. Deu medo danado quando ela se foi. Fiquei mais apaixonado quando ela se foi. Tava na cara que eu te amava e nem percebia. Tinha você do meu lado todo dia. Te queria sim, mas não dei valor. Tudo teve fim. Eu não cuidei do nosso amor. Tá bagunçando, usando, abusando do meu coração. Deu um medo danado quando ela se foi. Fiquei mais apaixonado quando ela se foi. Tá bagunçando, usando, abusando do meu coração. Deu um medo danado quando ela se foi. Fiquei mais apaixonado quando ela se foi. Tá bagunçando, usando, abusando do meu coração. Deu um medo danado quando ela se foi. Fiquei mais apaixonado quando ela se foi. Bagunçando, usando, abusando do meu coração. Muito bem, muito bem. Boa pra dançar, né? Autoria boa. De quem é essa moda? Essa é do Giba Costa e do Jefferson. Giba Costa e Jefferson são os autores. Vocês estão no sexto CD da carreira, cantando há quanto tempo juntos? Nós, na verdade, a gente canta desde que criança, nasceu, né? Nosso pai, nós somos naturais de Santa Catarina, de Modelo. É, Modelo. Cidadezinha do interior. Nós temos Catarina. Algumas emissoras de rádios parceiras afiliadas lá no Estadão Santa Catarina, viu? É bom demais. E mandar um abraço já desde já a todos os catarinenses conterrâneos aí. Exato. E nosso pai teve banda baile lá durante 17 anos. Qual o nome da banda? Era Banda Renovação. Então com certeza nós temos ouvintes aí que... Que já dançaram alguns bailes com nosso pai tocando. E aí a gente foi, nascemos no meio da música mesmo, todo ensaio que tinha da banda era lá em casa e aí... Não tinha jeito, não tinha, jeito. Tinha que bater nos meninos para sair da bateria. Nossa! Aquela bagunça... Fomos criados assim, e nosso pai ele é professor de música, então ele dava aula lá em Modelo, né? Uhum. E a gente, desde a nossa primeira apresentação em rádio, que a gente tem registrado, é com 5 anos de idade. Olha, na Rádio Modelo, lá na Rádio Modelo. Deve ter alguns vídeos também no YouTube e tudo mais, né? Pois é, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui, eu particularmente, Diego Valadares, toda a nossa equipe aqui da Central Alegria nossa. De produção, né? Porque vocês realmente compõem uma dupla assim que canta muito bonito, já assisti show de vocês no Planeta Country, em Brasília. Toda sexta-feira a gente toca exato, lá. Exato, às vezes eu venho, quando termino meu show, vou passando por ali, vejo o ônibus de vocês lá em frente... E a casa bombada, eu fico muito feliz, parabéns. Obrigado. Está convidado também, Diego Valadares, se quiser cantar com a gente. Sim, lá, qualquer sexta-feira dessa que eu estiver tranquilo, sempre eu vou lá dançar um bocado e cantar com vocês. Isso. Mas você está falando, Diego, são 14 anos profissionalmente, né? Que a gente faz shows para valer mesmo, são 14 anos que Aham, sim, muito legal. Na estrada, hein? Alguém para Amar, a música mais romântica. E essa moda é chonada. É difícil hoje em dia você arrumar uma mulher decente, uma mulher que... É verdade, é uma mulher de verdade, né, casar, uma mulher pra você construir uma família, né? Sim. E aí essa moda fala tudo, alguém para amar. A gente que trabalha aí nas noites, fazendo shows nas noites, a gente percebe isso, né? A mulherada... Estão se perdendo os valores, né? Querem só beijar mesmo e tal, só pegar curtir, pegação, né? Cheio de cabra danado lá, pegando... É verdade, é geral. Mas onde tem cabra danado, tem mulher danada também. Tem também, tem. Aí a saudade judia. É verdade. Vamos ouvir então, Rony Ricardo no Mundo Sertanejo. Alguém pra Amar, pros apaixonados. Me fascina e a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro, nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz. E se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Pra mim você é linda, o seu sorriso me fascina. E a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro, nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar, e se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz, e se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar, e se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz, e se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Hoje, Mundo Sertanejo recebendo Rony e Ricardo. Aliás, a música que nós ouvimos aí no bloco anterior, Alguém Pra Amar, vocês gravaram o clipe dela, isso, né? Tá no YouTube? Tá no YouTube, tem acho que uns 3 meses antes que a gente lançou, tá com mais de 400 mil acessos, já tá, graças a Deus, bombando, tendo uma repercussão muito grande aí. Oh, legal, muito bem. Então é só acessar Rony Ricardo no Alguém YouTube. Para Amar. Alguém Para Amar. Isso. Inclusive eu vou assistir o vídeo lá, viu? Não, vou assistir o demais. Clipe também. Muito bem, vamos cantar uma moda ao vivo para os nossos ouvintes? Mundo Sertanejo é isso aí. Risca o dedo na viola e solta a voz. Vou cantar então para todas as princesas aí, especialmente para as princesas da capital, que é o nome da música Princesa da Capital. Vamos ouvir então. Rony Ricardo ao vivo. Viajei todo esse tempo rumo ao Planalto Central, guiado no sentimento, cada curva um sinal. Pois estava chegando perto, muito perto de alguém que me faz sentir saudade, que bate no peito e me leva além. Jamais pensei que um dia isso fosse acontecer. Meu coração pediria essa força pra viver. A força que vem dos olhos, lindos olhos ela tem. Confesso sentir saudade, mas sei que ela sentiu também. Chegando nessa cidade, coração acelerou, matando logo a saudade, ganho um beijo de amor, fazendo valer a pena esse tempo que esperei. Busquei a felicidade, nos braços dela eu encontrei. Eu hoje me vejo firme na capital federal, com a morena que é dona da beleza sem igual. Às vezes fico sem jeito, não tem jeito, isso é normal. Mas desse lugar não saio, eu tenho a princesa da capital. Mas desse lugar não saio, eu tenho a princesa da capital. Ao vivo, Rony Ricardo, no Mundo Sertanejo. Muito bacana, né? Essa aí é do Eric Melo. É do CD de vocês também. Está no sexto CD também. Muito bem. Compositor de Formosa, Goiás. Formosa. Aqui em Formosa, inclusive, nós temos o Antônio Vitor, né? Isso. Também grande compositor. Tem o Joey Carlson Castro também, Joey, né? Grande compositor. Maravilha. Do CD de vocês aqui, Que Chova Amor. É um desejo bom, né? Rapaz, outra apaixonada. É mais uma apaixonada? É uma apaixonada aí. Vamos ouvir então, cantam Rony Ricardo, Que Chova Amor. céu de novo escureceu, entristeceu o meu olhar. O amor que a gente não viveu nos espera em algum lugar. Se vai chover amor, que o nosso coração venha inundar. Quem sabe enquanto a chuva cai, a gente vai novamente se amar. Nosso amor é a nuvem que some mas volta, que trouxe a tempestade que nos dispersou. Mas se for pra trazer o seu amor de volta, que chova amor, que chova amor, que chova amor, que chova amor. O céu de novo escureceu, entristeceu o meu olhar. O amor que a gente não viveu nos espera em algum lugar. Vai chover amor, que o nosso coração venha inundar. Quem sabe enquanto a chuva cai, a gente vai novamente se amar. Nosso amor é a nuvem que some mas volta, que trouxe a tempestade que nos dispersou. Mas se for pra trazer o seu amor de volta, que chova amor, chova amor, que chova amor. Nosso amor é a nuvem que some mas volta, que trouxe a tempestade que nos dispersou. Mas se for pra trazer o seu amor de volta, que chova amor, que chova amor. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, hoje recebendo essa dupla que canta bonito, né? Dois gêmeos, dois irmãos gêmeos que cantam bonito, é uma bênção, né? Além de serem irmãos, são gêmeos e ainda cantam juntos, olha que coisa, né? Vocês são muito parecidos, aí um usa o chapéu, o outro não, exatamente para dar uma... É questão de estilo mesmo, de gosto. De estilo, né? Mas hoje a gente mudou bastante, antigamente tem fotos que... A gente mesmo não sabe quem é quem, olha, uhum. E aí quem é tu, não sei. E já tu? Chegou assim, já aconteceu da namorada, o fã. Aconteceu. Ó, Ricardo, eu quero te dar um beijo. Aí chega, dá um beijo na boca do Rony. Não chegou a beijar, mas uma ex-namorada minha estava num local, aí ela... na verdade, o Rony estava, e chegou por trás dele... Foi quase. Assim, agarrou, e quando olhou assim, viu que ele ficou sem graça, e aí... Ele me falou que foi isso, né? Ele não me contou se foi além disso. Mas foi isso mesmo. deixa eu fazer uma. E ela, ó. Vou fazer uma pergunta bem clássica. Qual a idade de vocês? 26 anos. 26 anos, né? Então, com certeza, nós temos aí, graças a Deus, nosso programa, nós temos milhões de ouvintes pelo Brasil inteiro. Muitas fãs estão curiosas aí. Para saber, vocês são solteiros, são casados? Eu sou casado, Ricardo. O Rony, Ricardo, casado. E o Rony é solteiro. Solteiro, isso. Né? E os nossos amigos do Facebook do Brasil inteiro, das redes sociais, podem, que querem ver acionar a foto, gente, de vocês, sim. Assistir o clipe no YouTube, pode acionar no Facebook, né? Isso. Rony Ricardo. Rony Ricardo tem nossa página e tem dois perfis, né? É Rony.Ricardo. E tem Rony Ricardo também. Rony Ricardo 2. É. Que é... Outro perfil também. Isso. E o site? Né? O site é ronyericardo.com.br. ronyericardo.com.br. Lembrando que Rony é simplesinho. R-O-N-I. sem frescura. Muito bem. Rony.ricardo.com.br. Então, para você do Brasil inteiro que está ligado ao nosso programa, que quer aí ver, conhecer o Rony Ricardo melhor, acesse o site. Lá vai ter o release, história de vocês, fotos, agenda de shows, vídeos, tudo, né? Tem tudo lá no muito site. Muito bem. Eu fiquei muito feliz em receber vocês aqui, viu? Alegria nossa, Deus. Que Deus abençoe a carreira de vocês, a Amém. Vida de vocês, o sucesso, e volte Amém. Mais vezes. Amém. Obrigado, Amém. Diego Valadares, pelo carinho que tem com a gente. É bom demais estar aqui pela primeira vez no seu programa, esperamos voltar mais vezes. Isso. Obrigado Diego. Todos os ouvintes aí que estão ligadinhos, um abraço, coração do Rony Ricardo. Todos os contratantes do Brasil inteiro estão ligados aí. Quem quiser levar o show, a gente está com uma mega estrutura aí. Sim, ônibus, caminhão. Show fantástico. Painel viu? De LED. Quem quiser conhecer, é só entrar no site. Tem fotos, tem vídeos no YouTube, nosso show também. Todo mundo convidado. Quem quiser contratar. O show é baratinho, o show é... acessível, né? Exatamente. Eu conheço o show de vocês. Atenção, contratantes do Brasil inteiro. Leve esse show, vale a pena, viu? É para a sua cidade. Rony Ricardo... uma produção bacana, ônibus bonito, produção de palco. E o mais importante, vocês cantam bonito, tem uma performance muito boa. Eu assisti já o show de vocês e vocês estão de parabéns. Obrigado. Já lançaram obrigado. O DVD? Nós lançamos o DVD. Na verdade, foi o quinto CD e o primeiro DVD. Uhum. Tem alguns vídeos no YouTube também. Sim, quem quiser muito bem. Hoje está preparando o novo DVD, que provavelmente no final do ano está saindo. Não tem data ainda certa, muito mas bem, já estamos muito bem. Escolhendo bem. O repertório. Hein? E também os amigos do Brasil inteiro vindo a Brasília, toda sexta-feira, Rony Ricardo no Planeta Country, ali em frente, o Riacho Fundo 1, casa Isso. maravilhosa, e a casa lotada, né? Casa cheia, graças a Deus. Bom demais. Sucesso para vocês, meus amigos. Obrigado. Casa, comida e roupa lavada. Rapaz, todo mundo Isso quer. É uma proposta boa, Diego. É uma proposta quem boa, né? Tiver, presta atenção na letra aí, quem está pensando em casar, rapaz, essa moda é para vocês. Muito bem. Casa, comida e roupa lavada. Cantam bonito, Rony Ricardo, no mundo sertanejo. Meus amigos, obrigado, hein? Vão obrigado, com Deus, sucesso. Fique com Deus, um abraço. E vão estar aí no Cantores Brasil também com o Flávio Jardim, né? Com certeza. Muito obrigado, meus amigos. Sucesso para vocês. Cantam. Obrigado. Casa, comida e roupa lavada. Rony Ricardo. Você já faz muito tempo e você nem aí pro meu sentimento. O futuro que eu guardo pra gente é tudo. Vou te dar minha vida, vou te dar meu mundo. Casa comigo que eu te dou. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar. E eu vou te dar assim: casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Você já faz muito tempo e você nem aí pro meu sentimento. O futuro que eu guardo pra gente é tudo. Vou te dar minha vida, vou te dar meu mundo. Casa comigo que eu te dou. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar. E eu vou te dar assim: casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Eu vou te dar, meu bem, casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar. E eu vou te dar assim: casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Eu estou muito feliz porque, graças a Deus, nosso estúdio lotado de artistas, amigos, isso é que é bom, calor humano, que o nosso Mundo Sertanejo, aí pelo Brasil inteiro, audiência fantástica, milhões de ouvintes, eu fico muito feliz a cada um de vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook, a cada dia novos amigos no Facebook. Olha, você ainda não está no meu Face? Adiciona aí, acessa minha página, Diego Valadares, é tão fácil, a gente vai estar sempre falando, sempre interagindo, muito bem, viu? E eu vou cantar para vocês um dos grandes sucessos da minha carreira, Cabra Danado, para todos os Cabra Danado do Brasil inteiro, inclusive para Rony Ricardo. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, pão de conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Luan Santana canta para minha querida Isa Torres, para Márcia Farias, para Patrícia Maiara, para Toinha, para Doralice, para todos vocês amigos dessa linda cidade, Santa Luzia do Paruá. Ô Gorete Diogo, um beijo para você, para Ireneu de Brito, meu amigo Quinca Cabra Danado, aí de Santa Luzia. Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro. Luan Santana canta tudo o que você quiser. E aí cai a fila. insista que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. É tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua e tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão assim, vou. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua e tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Só os anjos cantam comigo, hein? Muito bem, muito bem. Um beijo para minha querida Simone Rosa, aí da Fazenda. Fazendo Gianete, município de Salinas, Minas Gerais. Um beijo para você, viu, querida? Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Cultura FM de Salinas, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, da Rádio Cultura Sertaneja de Caçapava, interior de São Paulo. Também um abraço, meu amigo Val Siqueira, Rádio do Vale FM, aí de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço, amigos da Rádio Transpaulista FM, aí de Osasco, capital de São Paulo. Um abraço a todos vocês da Paulista FM, aí do Ipiranga, também da capital de São Paulo. Um abraço ao meu amigo Adilson Tavares, Rádio Piseiro Sertanejo, aí de Salto Grande, interior de São Paulo. Muito obrigado a todos pelo carinho do Brasil inteiro, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Rádio Vanderlei FM, de Vanderlei, Estadão da Bahia. Vamos ficando por aqui, J. Neves canta, encerrando o programa de hoje. Porém, um recadinho especial. No programa de amanhã, vou estar recebendo o Tim Lelo, que canta o sucesso O Garimpeiro, que a gente já vem tocando aqui. Ele vai estar amanhã com a gente, contando a sua carreira e cantando para os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Canta, J. Neves, Ai, Que Saudade. Tchau, gente. Tchau, Brasil. Eu queria saber